continua, haja o que houver. E resistir é a chave pra ficar de pé. Dificuldades sempre vão existir, barreiras que se levantam pra nos impedir de olhar pra frente e se manter em paz, de seguir adiante e não olhar pra trás, de ser correria e não se acomodar, e ser paciente e não se antecipar. Pra seguir a vida tem que ter coragem, na humildade adquirir e acumular bagagem. Um segundo é muito e faz a diferença, pra quem não pensa, mais dura é a recompensa. A vida continua e chega sem pedir licença, na injustiça, na maldade e não tem clemência. A falta de prudência vai e vira comodismo, a morte vem, traga e leva pro abismo. Sem incentivo, a vida vira labirinto, o crime acolhe e embriaga feito absinto. Tipo, Eva Daninha que assassina a flor, profissional graduado em causa rancor. A Bíblia diz, aflições o mundo hei de ter, mas com bom ânimo sei que hei de vencer. Sei que muitas vezes é difícil crer, o ser humano se limita, antes tem que ver. Falta de fé é o que impede do mar abrir, sem oração chuva de bênçãos não vai cair. Abrir a boca e murmurar, alternativa aceita. Cuidado com o que plantar, pois haverá colheita. No tempo certo, o aperreio vai passar, na hora certa, a tormenta vai parar. Resistir é a chave pra ficar de pé, a vida continua, haja o que houver. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. A vida continua, tem coragem, vai à luta. Reclamações exageradas não ajuda. O que você vai perceber? Que existe bons motivos para viver. Sua mina sincera que te ama até na guerra, sua mãe até na madrugada te espera. O seu filho é seu rosto, é sua herança, não dê esse desgosto. Deixa tudo que não presta de lado. Provérbio X, esse é o recado. Sinceras palavras, leia a Bíblia. A sua alma agora está resgatada. Todas as dificuldades serão superadas, porque aqui só tem pessoas capacitadas. Sem demagogia, acredita, haja o que houver, irmão. Resista. A vida assim continuará, essa tempestade passará, a flor na terra nascerá, e quando o sol me esquentará, o frio não me esfriará, a mão do meu mestre me guiará, no voo o amor me encontrará, aonde quer que eu vá louvar. Vai meu filho amado e reme contra essa correnteza, mergulha profundo do mar do amar até se libertar de sua incerteza, que traga clareza para os corações em escuros ao canto distante. Vou ouvir o sentir, o partir, o sorrir, que detiveu a minha assistente semelhante adiante. Comandante ordenou, raios de luzes a terra enviou, para iluminar os lugares que passou sem meio avistou, no intenso sentido brotou o fruto da esperança que nasce em todo lugar. Em sua palavra se fez uma lança para assim, todo concreto rasgar, desenhar, escrever os trechos luminosos, cantar as canções para o bem. Todos os feixes ao fundo dos olhos penetram, consegue cutar um alguém. Preciso de muita sensibilidade, preciso de muita fé pra seguir, só assim eu sorri. Ter a direção, dimensão para se florir. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé. Sou guerreiro, haja o que houver, só pra ver meus inimigos me aplaudirem de pé.